sua rádio, onde você estiver. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vista que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Argentina. Buenos dias, Paraguai. Feliz Dia das Mães. E hoje eu estou muito feliz porque também é o meu dia. E vou repartir um pouco dos bons dias com Jorge Pegoraro, porque esse estúdio hoje tá, gente, a Lu tá registrando tudo aqui, né, Luciana? Então, tá registrando porque aqui eu estou muito feliz com todos os convidados. Então, Pegoraro, vai ficar assim, eu falo o nome da metade, você da outra metade, senão nós vamos ficar aqui até de noite, né? Bom dia, professora Odete. Bom dia. Bom dia, Lote Ferreira. Bom dia. E bom dia, Carminha, professora Carminha. Agora, bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Realmente, nosso estúdio maravilhoso hoje, né? Muitas presenças importantes aqui no nosso estúdio. Então, vamos continuar com os bons dias aí. Então, bom dia, Iáscara, também. Feliz Dia das Mães, né? A Iáscara está acompanhando o nosso programa. Bom dia, Samela. Bom dia, professor Afonso, que está aqui também, está conosco. Bom dia, Luciana, bom dia Márcio, bom dia Carminha, bom dia Miriam Caruso. Então nós estamos recebendo novamente aqui algumas pessoas que já estiveram conosco, né, nos programas anteriores, uma satisfação muito grande. E esse programa especial, né, do Dia das Mães, especial também no horário, né, Rita? Nós vamos ter uma hora a mais hoje de programa. O programa está indo até o meio-dia, vai atrasar o almoço hoje, como disse o professor Afonso. Tem até um café da manhã especial aqui que a Luciana preparou pra gente, a Iáscara também preparou aí, a nega maluca que o Márcio pediu, está de volta, né? Então, realmente um programa muito especial hoje do Dia das Mães. Não poderia ser diferente, né? Dia das Mães. Mães, uma dádiva, né? Então, gente, olha lá, eba! Ei, Lu, eu quero registrar depois aquela mesa do café, que eu quero ficar um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Bom, agora deixa eu colocar meu óculos, senão não enxergo nada. Já fiz a festa, já mostrei meus presentes, eu já tô faceira. Gente, você pode participar, que hoje tem brinde, hein? Ligando pelo WhatsApp 8828-2828, fanpage no Facebook Transamérica Foz e o nosso telefone fixo, que é o 3028-2828, que já está tocando, eu estou ouvindo. Então, a gente vai começar, hoje é um programa especial, como falou o Pegoraro, então a gente vai começar com uma música agora, atendendo o pedido da ouvinte Marli, do Campos do Iguaçu, dedicamos junto com ela, é claro, a sua mãe, Dona Maria, a música Andanças, de 1968, composição de Paulo Tapajós, na voz da maravilhosa Bete Carvalho. Vamos lá? Histórias e Memórias. Da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Yeah.

para ser um objeto atrás de um celular. Não importa o nível social em que ele viva, ele luta por querer este celular. Não existe mais aquele diálogo, aquelas brincadeiras de roda, de bate-chapa, de esconde-esconde. Isso já não existe mais, simplesmente porque o avanço tecnológico foi tão grande e as mães saindo dos seus lares perdeu aquele elo muito grande entre pai, entre mãe e filhos, que se faz, incrível que pareça, por mais facilidade que existe, quer econômica ou em avanços tecnológicos, o amor materno, aquela presença constante, faz-se necessário. O homem não é uma máquina. O homem é um ser humano dotado de sentimentos e a presença da mãe é marcante. Então, portanto, a Lotte está certa em dizer que a criança talvez tenha perdido a coisa mais nobre do ser humano, a inocência. Puxa vida, bacana, professora. E você, Carminha? Professora Carminha, o que, que você acha disso tudo? Eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo está certo e todo mundo está errado. Até que se prove o contrário, eu não vejo também as crianças tão infelizes assim. Eu vejo elas mais presas, diferente da minha infância, que foi uma infância leve, alegre. Andava por essas ruas de Foz do Iguaçu, uma poeira, quando dias que tinha sol, e um barro desgraçado que a gente voltava para casa vermelha, mais feliz da vida. A gente ia para a escola a pé, brincava, não tinha medo de sequestro, não, ninguém tinha... Tinha cerca nas casas, mas ninguém vivia com medo de... Vai ser assaltado agora? Quem é que está batendo? Hoje de manhã, por exemplo, bateram na porta da minha casa lá. Eu pensei, será que é o guarda que vai avisar que está pulando um ladrão por aí? E não, era uma surpresa, era uma cesta de café da manhã enviada para o meu filho. Então, eu, na minha época, quer dizer, eu tenho pavor dessa palavra, né, nos meus tempos, mas é verdade, eu estou voltando atrás, a gente era mais livre em Foz do Iguaçu. Verdade. E agora a coisa pega. Verdade. E você, Miriam, o que acha? Conta pra gente aí. Antes de mais nada, agradeço, né, o convite de estar aqui com vocês, né, e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, as ouvintes. E eu concordo em termos, em partes. Muito bonita a mensagem da Lotte, da Odete. Lindas, lindas mensagens. Da Carminha também. Mas acontece o seguinte, eu vou fazer uma ressalva. Realmente, minha época de criança, a criação, ou seja, a gente era mais livre, conforme a Carminha falou, né? Existia mais segurança, você podia brincar na rua. Eu lembro, tantas vezes eu jogava vôlei na rua, andava enxurrada, coisa que as crianças não podem fazer hoje. Mas acontece o seguinte, eu procuro acompanhar o desenvolvimento na tecnologia com as minhas filhas, com as amigas, com meus netos. Porque eu tenho que aproximar, não afastá-los de mim. Verdade. A coisa que eu acho mais linda é minha neta falar, vovó, você é a única que me entende, vovó. Olha. Porque ela me sente próxima, ainda mais lá onde ela vive, que sim, a tecnologia toma conta. Se verdade, eu for ficar censurando, a minha filha tentou impedir um avanço, né? Mas acontece o seguinte, ela vive lá, não vive no Brasil. Ou seja, minha filha teve que aceitar e procurar sempre ficar por perto, uhum, né, observando. E assim, eu digo que eu procuro, entende? Eu procuro sempre estar perto desse avanço das minhas filhas, das amigas, dos meus netos. É verdade, ainda mais para nós, né? Que são coisas bem, bem distintas, né? Nós passamos uma infância totalmente diferente do que agora, mas a gente vai tentando se adequar de uma maneira ou outra. O que você acha aí, Pegoraro? Olha, eu acho uma riqueza aqui de comentários, de pronunciamentos, de falas, né, muito importantes, porque realmente eu acho que nós tivemos essa transição muito rápida, né? Se nós pensarmos um pouquinho a minha mãe, como foi a vida da minha mãe, uma vida mais sofrida dos meus pais, né? E isso fazem 50 anos, né? 40 anos, 30 anos. Então, essa transição, esse modernismo, né? Essa tecnologia veio com tamanha força em tão pouco tempo, né? Que realmente assusta. Eu acredito aí que os psicólogos, que os psicopedagogos, as pessoas que estudam esse comportamento da infância, da juventude, hoje em dia, realmente devem ter problemas, porque para entender um pouco disso tudo que acontece, né? Porque nós tivemos uma infância, todos nós que estamos aqui, pelo menos no estúdio, tivemos uma infância muito diferente da infância que hoje, que os nossos filhos, que os nossos netos estão tendo, né? Como é que nós estamos aí de tempo aí, dona Rita? Agora nós vamos ouvir uma música que é em homenagem à saudosa dona Terezinha de Lima, né? O Márcio Barreto, seu filho, aqui o nosso parceiro aqui no programa Histórias e Memórias, vai dedicar com muito carinho, né? A sua mãe, que ela está numa melhor que a nossa, pode crer nisso. Está lá junto com a minha, está numa boa. Então nós vamos ouvir Carmen Costa, Está Chegando a Hora, Hino do Carnaval de 1942. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partir meu grande amor. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. E por isso não quero lembrar quando partir o meu grande amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Saudade de alguém que fica chorando de dor. E por isso não quero lembrar quando partir o meu grande amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Maria lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto, que acaba onde o morro principia. Lá tá água na cadeira, lá vai Maria, lá vai Maria.

Arrua! Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cielo herido que busque en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. I'm a sincere man from the land of the palm trees. But before dying, I wish to pour forth the poems of my soul. My verses are soft, soft green, but also a flaming red. My verses are like wounded fawns seeking refuge in the forest. I want to share my fate, the world's humble. A little mountain stream pleases me more, more than the ocean. Hey! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Gente, agora só digo para vocês que o café tá uma delícia, né? Ah, e aquele bolo, nega maluca. Pode falar isso? Ah, pode, pode sim. Eu tô igual a minha entrevistada. Pode falar isso? Pode. Bom, eu só vou rapidinho aqui numa curiosidade. Olha, todo mundo faceirinho, né? Só lambendo os beiços aqui, gente. Tá bom demais da conta, né? Uma curiosidade do mês de maio aqui. Veja lá, Pegoraro. Em 12 de maio de 1957, lá se vão 58 anos atrás, foi comemorado o Dia das Mães, o primeiro aniversário da Casa de Infância de Foz do Iguaçu, que foi fundada em 13 de maio de 1956. A festa, verdadeiro acontecimento social do ano, foi realizada no salão do Grêmio Olavo Bilac, com direito a bolo e orquestra. Olha que bacana. Essa notícia a gente vem tirando, né, do primeiro jornal de Foz, que é... do João Lobato Machado. Isso, a notícia. Então, certo tempo depois das instalações da Casa de Infância, elas foram repassadas à Associação de Proteção à Maternidade e Infância, a PMI, que todo mundo conhece ali na esquina, né? Da Quintino, Edmundo de Barros com Almirante Barroso, que continua prestando um fundamental serviço de educação infantil às famílias de Foz do Iguaçu. E para realizar esse maravilhoso trabalho, a diretora da instituição, a irmã Maria Fátima dos Santos, conta com a colaboração de todos, principalmente agora, na reta final de suas obras de revitalização, que tornaram o espaço das crianças um verdadeiro motivo de orgulho. Então, gente, qualquer gesto de ajuda vale muito aos olhos da instituição. Faça você também uma visita em loco ao vivo ou entre em contato pelo telefone

Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Olha, que música especial aí. Agradecer a Rita Araújo, a Samela Araújo, que procuraram essa música aí, que é a música, uma das músicas, né, do Roberto Carlos preferidas da Dona Alice. Eu lembro bastante quando morávamos em Curitiba, num apartamento lá no centro da cidade de Curitiba, a Dona Alice e o seu Orlando Pegoraro. Nós tínhamos um aparelho 3 em 1 em casa. Eu acho que vocês lembram do aparelho 3 em 1, né? E nós escutávamos, então, um disco, né? O disco de vinil ou as fitas, né? Que tocava fita cassete. Uhum. E eu perguntava para minha mãe: mãe, eu vou ali para a cidade dar uma volta, eu vou comprar uma fita ou um disco. Qual que você quer, mãe? Qual cantor? Ah, Roberto Carlos, né, filho? Então ela sempre... Eu não sei se era o único que ela conhecia, mas realmente ela sempre pedia, né, as músicas do Roberto Carlos. E até hoje quando ela escuta alguma música em casa, ela gosta de ouvir o Roberto Carlos. Então, meu abraço especial. Daqui a pouquinho, depois do programa, vou estar ligando para ela lá em Curitiba. Vou dar um abraço carinhoso por telefone. Ela está lá em Curitiba e eu aqui em Foz do Iguaçu. Mais um beijo carinhoso aí para Dona Alice Pegoraro no seu dia de hoje. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo? Vamos, porque o bolo está acabando já ali, senão, né? Senão, chama todo mundo, então, da mesa, da, né? Mesa, porque, né? Vamos tirar o pessoal do lado da mesa. Olha, Luciana... Olha, Pegoraro, você põe... O Márcio põe musiquinha, elas saem daqui tudo na pontinha do pé. Tudo faceira. Sim, ali para comer os bolos comer. E os salgadinhos, que estão uma delícia, sim, né? Sim, gente. Mas eu queria aproveitar, viu, Rita? Queria aproveitar e usar o gancho da professora Carminha, que falou um pouquinho sobre a história de Foz do Iguaçu, as ruas empoeiradas, né, as escolas. Talvez a gente puxar um pouquinho, cada uma das nossas entrevistadas, falar um pouquinho disso novamente, lembrar como era sair de casa, ir para a escola, né, naquele tempo, usava um uniforme escolar, tinha aquelas homenagens na escola, né? Então, acho que eu podia começar com a Lote Ferreira, aqui do meu lado direito, Lote. Mexe com a gente lembrar como era a nossa vida no tempo de criança. A Carminha fez parte da minha vida, a gente era amiga. Então, ela falou numa coisa assim que me lembrou de quando a gente vinha da escola caminhando no dia depois de uma chuva pela valeta, que a gente dizia. Eu sabia que ia chegar em casa e ia apanhar, porque chegava toda embarrada, mas era uma delícia. Outra coisa que eu estava me lembrando é os domingos, a gente ia à missa. Era o divertimento, começava, primeiro tinha que ir à missa. Era a mãe já, a semana inteira cuidava para não ter nenhuma picada de mosquito para ir à missa, sem ter assim, a pele limpinha, sem ter uma picadinha. E depois, à tarde, era o passeio ao campo de futebol, o ABC, que sempre tinha uma partida de futebol. Era nosso entretenimento, era esses dois passeios. E aí a gente encontrava as amigas, era aquela correria, as mães ficavam conversando, a gente correndo, brincando. E na missa, a gente ficava na frente de casa esperando as amigas que vinham vindo, que moravam mais no alto da avenida, e aí juntava todo o grupo, as mães iam atrás e nós na frente, chegando na igreja. Aí lá na igreja era só a mãe fazendo sinal, fiquem quieta. Dá saudade desse tempo, porque era uma criançada muito feliz. Juntava, às vezes tinha 8 meninas que estávamos indo para a missa, as mães atrás, e não podia sujar o sapato do pó. Imagina como é que tinha que caminhar. E geralmente, sim, o sapato era branquinho, verniz, meinha branca, de nylon. Sim, aqueles vestidinhos que pareciam um repolho. Isso, a mãe caprichava na goma dos vestidos, a gente ia toda engomada, fazia até barulho quando caminhava, né? E a professora Odete, o que lembra desse tempo, professora Odete? Professora Odete, que por muitos anos, né, exerceu também o magistério aqui, com 16 anos começou a dar aula já em Foz do Iguaçu, né? E a senhora que é aqui de Foz do Iguaçu, né, professora? Eu também sinto saudade da minha infância. Eu fui uma criança feliz, assim como todos os meus irmãos. Não importava, eu nunca me incomodei com a poeira, nem com a lama da minha cidade. Porque eu sabia que era uma cidade do interior e que não tinha condições naquela época, principalmente o poder político, de trazer asfalto para a cidade. Porque a primeira rua asfaltada em Foz do Iguaçu foi a Santos Dumont, o que me custou a venda de um terreno. Então, o que menos importa, mas me traz saudade, sim. O pior era chegar em casa e ter que lavar os sapatos. Era a única coisa que eu não gostava muito, mas era obrigada a fazer. Não podia entrar em casa com o chinelo, com os sapatos sujos. Primeiro tinha que lavar o sapato, entrar ou descalço ou de pé no chão, ou em chinelo, com chinelo. A igreja era de caráter obrigatório também. Primeiro tinha que irmos à missa, depois da missa parece-me que o dia era livre. Até hoje eu sinto isso, é que eu trago na minha bagagem. Se eu não for à primeira missa, dá a impressão que as outras missas eu não estou assistindo aquela missa. A mamãe se preocupava muito em engomar as nossas roupas, porque com a poeira ficava muito mais fácil engomar a roupa e lavar do que se não engomasse. A própria goma, ela tirava com facilidade a poeira dos nossos uniformes. E naquela época era de caráter obrigatório usar uniforme. Quem não fosse uniformizado era obrigado a voltar para casa. E houve uma época que tínhamos que, obrigatoriamente, ainda no antigo primário, de usarmos chapéu. Foi um desastre. Cada um fez um tipo de chapéu branco e era uma coisa folclórica, porque cada um fez um chapéu de um jeito, mas tinha que entrar com aquele chapéu na escola. Deixou a fita para colocar aquele chapéu. Não deu certo, daí foi excluído. E os alunos daquela época, como eu me reporto sempre, eram outros alunos. Eram os alunos em que os pais se interessavam muito, tinha muita proteção. Como eles tinham educação de berço, era muito fácil dar continuidade na escola essa educação. Eram travessos, faziam mil e uma travessuras, mas com educação e com respeito. Quando eles eram chamados a atenção, eles obedeciam e ficavam envergonhados, mas eles eram, como até hoje são, fazendo travessuras dentro da sala de aula. Inclusive, eu também fui um desse tipo de alunos. Sabia que apanhava em casa, mas que eu fiz algumas travessuras na escola, fiz. Ainda bem, não, né, professora? Ainda bem que fiz travessuras, mas assim, com muita vergonha. Por que que eu fiz? Com certa vergonha dos meus pais. Arrependimento, não. Mas vergonha, sim, por ter desobedecido uma ordem dada em casa. Isso me fazia sentir-me culpada daquilo que eu fiz. Sim. Mas não arrependida. Eu adorava. Rita, é impressionante nessas histórias, né? A gente vivencia Foz do Iguaçu, né? De antigamente. Eu lembrei aqui dos causos também que já foram apresentados no programa. Alguns colegas que roubavam, né, frutas, né? O Mute roubava banana no quintal, atrás do, né? Exatamente. São José. Eu vou pedir licença para a professora Odete e ver com a Carminha também a continuidade dessa história, Carminha. É isso mesmo ou o caminho é um pouco diferente? Quero pedir desculpas agora, né, assim, ao vivo. Aproveita o nosso espaço aqui, Carminha. Aos Bartel, de tantas frutas que eu roubei do quintal deles. Era uma festa. Os pais e as mães dormiam depois do almoço e a gente ia roubar fruta no quintal do vizinho. Olha. A professora Odete lembrou também dos chapéus, benditos chapéus da escola. Ai, professor Orival Férez, eu acho que ele deve estar no andar de cima, mas se ele estiver aqui entre nós, meu Deus, me poupe, inventou um uniforme no Monsenhor Guilherme de militar. Então, a gente usava divisas nas blusas. Primeiro ano era uma divisa, segundo ano era duas divisas e uns bibico, que a gente chamava, chapéu de milico. Meu pai do céu! Aquele cabelo liso, aquilo não tinha grampo que segurasse aquela praga daquele chapéu desgraçado. E a gente tinha também, assim, no uniforme, um lugar para colocar aquele bibico, assim, na blusa. Ai, que ódio, que ódio, que ódio daquilo lá. Gente do céu, tinha a fiscal dos uniformes, A dona Zoraide. Que horror! Aquela velha, quando aparecia no corredor, era só neguinho correndo para lixeiro. Ai, o que está faltando aqui? Um dia eu estava afim de não assistir uma aula chata que era. Tirei as meias, ela chegou assim: pode ir para casa. Eu falei: graças a Deus. Lembro também das aulas de religião. O padre vinha, falava um monte de abobrinha. Aí dizia assim: quem não é católico não precisa ficar na sala. Um dia eu disse assim: ah, eu não sou católica. Metade da sala eu também não sou. Fomos todos tomar café na casa de uma amiga. Depois a gente foi se confessar e disse assim: olha, nós não estávamos a fim de assistir a aula. Então, vocês imaginem que tipo de aluna que eu fui, né? Imagina. Santa! Que maravilha, Santa. Carminha. Muito boas histórias, hein? Muito boas histórias. Estou me divertindo muito. A Miriam Caruso, ela não é de Foz do Iguaçu, não nasceu aqui, escolheu Foz do Iguaçu para viver, né, Miriam? Hoje é uma iguaçuense, mas lá em Minas Gerais, como que era essa história também de Minas Gerais? Aí você pequena, sua infância, você na escola também, como que foi isso? Gente, eu estou rindo muito aqui com as histórias da Carminha. Eu não consigo parar de rir. Pois é, a minha. Eu, falando de roubar, eu ia para a escola também. Acho que todo mundo que já roubou povo. Alguma coisa, pelo menos fruta, né? Eu ia para a escola a pé, né, cidade pequena, e sempre uniformizado, uniforme tinha que estar impecável antigamente, né? Era assim. E eu roubava florzinha para levar para a professora. Ah. Chegava lá feliz da vida. Coitado dos jardins! É verdade. E pior que muitos já também, como diz a Carminha, estão lá no andar de cima, Carminha. E chegava na escola, como todos vocês aqui, com certeza, cantava o hino nacional, em posição de sentido. Isso aí, gente, deveriam voltar, né? É, algumas coisas. Né, deveria voltar, porque era tão bonito e a gente gostava. Patriotismo. Eu estava lembrando também do hino nacional, né? Era uma coisa presente nas nossas escolas, né? Da bandeira também. Da bandeira, o dia da bandeira, hasteava a bandeira. Realmente. Foz do Iguaçu, quase ninguém canta. A maioria nem sabe, né? Nem sabe o hino de Foz do Iguaçu. E é lindo, né, professora Dete? É lindo. Então, são coisas que não deveria perder. Lembrando, então, Rita Araújo, que pela nosso WhatsApp da Rádio Transamérica Foz, que é o 45-88-28-2828. Nós temos um brinde hoje, é o livro do Parque Nacional do Iguaçu, Meu Vizinho Parque Nacional do Iguaçu, que nós vamos fazer o sorteio logo mais, né, no próximo bloco. Isso. E vamos continuar com a nossa programação. Vamos, agora vamos ouvir um pouquinho de música, porque acho que o pessoal está querendo comer bolo de... Professor Afonso, primeiro que foi aqui, olha. Vamos lá. Uma música que lembra a infância de nossa querida Luciana aqui, que faz parte do Histórias e Memórias. Ela dedica em especial para a Dona Maria, canção de Toquinho, Mamãe. Vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia um poeta escreveu. Ela é o tesouro que um pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, mamãe, tu és a razão dos meus dias. Tu és feita de amor e esperança. Ai, ai, ai, mamãe, eu cresci, o caminho perdi. Volto a ti, me sinto criança. Mamãe, mamãe, mamãe, eu te lembro, chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Ela é a palavra mais linda que um dia um poeta escreveu. Ela é o tesouro que um pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, mamãe, tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor e esperança. Ai, ai, ai, mamãe, eu cresci, o caminho perdi, volto a ti, me sinto criança. Mamãe, mamãe, mamãe, eu te lembro, chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Gente, que música maravilhosa. Valeu, hein, Luciana? Bom, eu vou mandar o meu abraço aqui, o meu não, o nosso, do Histórias e Memórias, para o nosso ouvinte número um, que chama Ademar e é lá do Morumbi. Um abração e feliz Dia das Mães para sua mãe, Ademar. Pega horário, é com você. Ademar, todos os domingos, né? Ouvindo e mandando mensagem para o nosso programa, mensagens incentivadoras. Obrigado aí, Ademar. Durante a semana, Rita Araújo, eu fiz um pequeno texto, uma pequena nota sobre o programa Histórias e Memórias. Ele completou um mês, já está indo para 2 meses, né? Então, achei bastante interessante esse texto. Um grupo de amigos queria fazer alguma coisa em favor da história de Foz do Iguaçu e da região. Contar e escutar causos e ainda ouvir boa música antiga. Então resolveram se reunir todos os domingos pela manhã nos estúdios da Rádio Transamérica e deram início ao programa Histórias e Memórias. Da ideia inicial até a formatação do programa, muita conversa aconteceu e emocionou muita gente. Eu vou ter que fazer depois, não vai ter jeito. Verdade. Não tem problema. Vou ter que passar para você de novo, Rita. Passa para mim, toda engasgada aqui de novo, né? Porque a gente está fazendo esse programa de coração. E de coração mesmo, viu, gente? Vou aproveitar e vou ler Milton Santos Sotelo. Ele compartilhou com a gente aqui, pois, parabéns à Transamérica Foz. Este programa é um resgate da história de Foz. Quem viveu uma época de ouro de Foz. E particularmente hoje, que a gente reuniu essas pessoas maravilhosas aqui no estúdio, Foz bate uma saudade, gente, para todo mundo que ama Foz do Iguaçu, como nós aqui, a equipe aqui desse programa que está fazendo para vocês, sem demagogia nenhuma, a gente está fazendo esse programa de coração. A gente chora juntos, a gente ri juntos e a gente ama Foz do Iguaçu incondicionalmente. Gravem bem esta palavra, incondicionalmente. Eu sou uma iguaçuense nata, sou perigosa, porque não fala mal de Foz que você leva uma mordida. Então, E é muito bacana, muito obrigada a Milton Santos Sotelo, ele está com a gente acompanhando e está mandando um abraço para todas essas pessoas especiais hoje aqui, tá? Que é a professora Odete Rolon, que é a nossa querida Lote Ferreira, querida professora Carminha, eterna minha professora, né? Eita, nós! E a minha grande amiga Miriam Caruso. Claro, tem o professor Afonso ali, né? A gente traz ele como... suporte, o nosso suporte. A Yáscara e a Samela, que faz parte aqui, o Márcio e a Luciana. Então, nós estamos assim com uma equipe muito... A gente somos uma grande família, unidos. Pode continuar? Tomou um fôlego aí, Pegoraro? Não, manda brasa aí. Manda, vamos ouvir uma música aí, deixa eu me recuperar um pouquinho, que então, realmente o programa é feito com o coração, como verdade, você falou, Rita. Verdade. E às vezes falta aqui um pouco de fôlego pra gente, que a emoção fala mais alto aqui no estúdio. Verdade. Então nós vamos ouvir uma música, mais uma bela música, né? Belíssima e sofisticada. Veja só. Desculpem aqui, é minha filha que fala francês. Eu não. Eu sou boa no italiano e no espanhol. Ne me quitte pas, Jesus, na voz de Maísa, gravada em 1966, é hoje dedicada por Yáscara Bresolin à sua querida mãe, Dona Neida Chassot. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai de mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu de voir leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée que n'a plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie le rouge ou le noir, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter. Et puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Histórias e Memórias. Belíssima, belíssima canção. Deixou todo mundo aqui emocionado, né? Gente, então vamos no embalo e mais uma homenagem a todas as mães, em especial as mães presentes hoje, agora, aqui no estúdio do Histórias e Memórias. Interpretação de Dalva de Oliveira, grande rainha do rádio, do sucesso Ave Maria no Morro, no ano de 1960. A todas vocês, meninas aqui do estúdio. Histórias e Memórias. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardas anunciando o anoitecer, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Muito bem, Pegoraro, eu vou atravessando o programa agora aqui e me fizeram um pedido de uma participação especial aqui no programa. Geralmente o operador de áudio ele fica quietinho, só observando, né, e participando. Mas hoje, a pedido da Samila, nós estamos aqui para fazer a dedicação dela, né, da música dela, para a mãe dela, Rita Araújo, que também apresenta o programa aqui. E essa música que a Samila escolheu, né, ela está dedicando à mãe dela, Rita Araújo, a música que não faltava na fita cassete na casa dela, a música para dançar, música que a Rita Araújo tinha que ter em casa e tinha que tocar. E diz que era Arrastem os Sofás, Arrastem a Estante e a Mesa de Centro, que agora a casa vai virar uma pista de dança. E essa música é de 1980, Diana Ross, Upside Down, a música que a Samila está oferecendo para a mãe dela, e a gente vai curtir. E a Rita já mandou arrastar tudo aqui no estúdio, porque agora o negócio vai ficar bom aqui. Vamos lá. Vamos lá. Continues to shine. Barreto incendiou aqui o nosso estúdio com essa música maravilhosa, homenagem da Samela Araújo para sua mamãe querida, Rita Araújo. Bom, já estou recomposta aqui, né? Como cansa gente, né, Lote? Antigamente não cansava tanto. Ô, Vieira, tudo bem. Vamos lá, eu tô com um sorteado já. Já tem o nome aqui do ganhador do brinde, né, Pegoraro? Sorteado pela professora Odete Rolon. Mas antes de eu passar o nome, vou mandar um abraço aqui. Nossa, hoje tem muitos abraços. Que bom, né, Rita? Bastante ótimo. Gente participando já. Muita gente participando do nosso programa e é só o começo, se Deus quiser. E Ele quer. Isamara Mar Morena, Patrícia Muniz, Camila Souza, Karine Ruiz Dias, Vitória Gabriela Melo, Maristela Gomes, Karine Marinho Correia, Aparecida Johansen, Ingrid Carneiro, Jaci Iziel, Gulomar Messias, Maria Montes, Márcia Maria Risse Barros, Lindomar Júnior, Ademar Wagmaker ou Wagmaker, é tudo Valdemar, é tudo Ademar, quer dizer, Milton Sotelo, Dona Mara, Laís Anastácio, Marcelino Silva, Érica Souza Cruz, Darley Regiane Felipinho, Washington Martini, Janete MP, Verônica Martinez, Silvanei Pereira, Alan Rabalioli, Anderson Santos da Silva, Vitor Alice, Daniela Joacir, Júlio César Cabral, Yolanda Iopa, Ruth Menezes, Jonas Marçal, Elisa Ferreira Rabelo e Rima Safadi. Gente, olha, tá vendo, Pegoraro? Quanta gente. Então, e o nome do ganhador do brinde, Pegoraro, é Rogério Linhares. Grande abraço, então, para o Rogério Linhares, recebendo aí durante essa semana o livro Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu, aqui dado pela Luciana, pelo Márcio Barreto aqui, ok? Vamos lá, Márcio. Vamos tentar aqui fazer uma justa homenagem aqui para as mães. E hoje a emoção aqui está flor da pele, né? Nosso estúdio está muito,

Vida longa! Muito, vida longa para o nosso querido amigo. Ei, Márcio. Ei, Márcio. Felicidades. Parabéns, um abraço bem apertado aí para você, Márcio. Muita saúde com esse vozeirão aí, que Deus abençoe, né? Então, com você, Pegorado. O Márcio hoje deu a voz pro programa, né? Ele anunciou aqui a música, né, Márcio? Sim, muito bom. Tem uma inveja boa de você, Márcio, com essa voz aí. Eu gostaria de passar a palavra, então, aqui pro professor Afonso, que já foi o nosso entrevistado no programa já, e está aqui acompanhando a professora Carminha, a sua esposa, nos brindando, né, com a sua presença, seus comentários aqui na rádio. Então, a sua homenagem também, professor Afonso, para todas as mães do Brasil. Eu quero deixar registrado o meu apreço a todas as mães, porque mãe é uma coisa institucional. Não existe outra e nada igual. Mas, de um modo muito especial, eu quero deixar a minha solidariedade, o meu abraço às mães que são minhas colegas de profissão. Se ser professora é uma função muito feminina, nós todos tivemos professoras, professores também, mas de uma forma muito especial, agora as mães que no dia 29 último foram heroínas diante da truculência e da selvageria instalada em Curitiba. Elas são heroínas por defenderem os nossos direitos. Elas são heroínas porque elas fazem parte hoje da história do Paraná e da história do Brasil. De uma forma especial, eu estou me lembrando de algumas, infelizmente eu não lembro todas. Lembro da Vilma, da Tanéia e de uma professora que foi gravemente espancada. Ela é minha colega de colégio, professora Paola. O respeito e a dignidade delas será sempre, não só no dia de hoje, mas sempre lembrado. A todas a elas e a todas as mães, um grande abraço. Muito bem, professor Afonso, uma justa homenagem, uma justa lembrança também aqui no nosso programa. Nosso programa é Histórias e Memórias, mas também fatos recentes importantes, né, Rita? Sim, lógico, lógico, não podemos, né, não podemos deixar. Você tem mais algum recadinho? Senão eu já peço música, que o meu negócio é dançar hoje. Vamos aí com você, então. Vamos animar esse programa, Rita Araújo. Olha lá, aniversariante, eu vou te pedir agora Domenico Modugno. Nel blu dipinto di blu volare. Uau! Vamos lá, Miriam. Sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Histórias e memórias. Que delícia de música, né? Fala sério, hoje, hein? Hoje a Sam, ela caprichou pra lá de caprichado. Então tá, chegamos ao finalzinho do programa. Claro que a gente vai acabar com uma música, vamos acabar dançando. Mas eu vou pedir aqui, Pegoraro, para as meninas, né? Para uma mensagem de cada uma de vocês, né? É, para o Dia das Mães, ok? Começando pela querida Lote Ferreira. Olha, que Deus abençoe todas as mães que estão nos ouvindo. E quero pedir as bênçãos especiais para as mães dos meus netos. Essas são muito importantes. Então, que Deus encha de glória, de alegria, de felicidade todas as mães, principalmente no dia de hoje. Muito obrigada, Lote. É, professora Odete Rolon? Infelizmente, eu não sou mãe. Mas mesmo assim, pelo amor que eu sentia pela minha mãe, eu me torno nesse instante um pouco. Quero que Deus, Maria e José, proteja todas as minhas sobrinhas netas, primas em segundo grau, cunhadas e demais familiares pelo seu dia. Que Deus sempre os proteja e os defenda de todos os perigos. Sejam fortes como sempre. Que Deus as abençoe, não só vocês, como todas as mães do país. Amém, professora Odete, bacana. Professora Carminha, é contigo. A todas as mães que nos ouvem e a todas as mães do nosso planeta, que elas sejam abençoadas com paz, que tenham bastante tranquilidade, amor e carinho por seus filhos, porque de violência o mundo já não aguenta mais. Quero desejar um feliz Dia das Mães à minha nora, que vai me dar o presente maior da minha vida, a nossa futura Joaninha, que virá em setembro. Quero desejar um feliz Dia das Mães às minhas amigas aqui presentes, a Ritinha, pelo prêmio que ela ganhou, a Sam, ela coisa mais querida, mais fofinha, mansinha, queridinha mesmo. O inverso da mãe. Não, não é o inverso da mãe, não. A mãe é brilhante. E a todas que nos ouvem nesse momento, que sejam muito felizes como eu sou, como mãe. E desejo que as mães que se foram, que sejam felizes no plano onde estão. Um feliz Dia das Mães a todas. Obrigada, Carminha. Amém. Agora contigo, querida Miriam Caruso. Eu quero desejar, antes de mais nada, um feliz Dia das Mães para vocês, queridas que estão aqui, e para todas as ouvintes, que vocês tenham um domingo maravilhoso, cercado de muito amor, muito carinho, com os filhos, genros, netos. E a minha filhinha que está lá longe, mas que está aqui no coração. Isso. E a todas as mãezinhas, né, de vocês, de todas, que estão lá no céu e que elas protejam, continuem lá protegendo todas nós aqui. E um beijo grande, mas grande, um abraço apertado para cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Amém. Miriam, que lindo, gente. Ai, como é bom esse dia, é todo dia. Que delícia, né? Tem que terminar, tem que terminar o programa mesmo? Vamos terminar chorando, vamos lá. E olha que coisa interessante, né? 2 horas hoje de programa, estreamos, né? O horário novo, das 10 ao meio-dia, e passou também bastante rápido, né? Já queremos mais, já queremos. Vou ficar o dia inteiro aqui na rádio. Quero desejar também aqui o meu beijo, meu abraço especial para todas as mães também de Foz do Iguaçu, do Paraná. A minha mãe que está lá em Curitiba, nos ouvindo, nos acompanhando aqui, a Rádio Transamérica Foz. Para você, Rita, também, que é mãe. Para a Yáscara, que nos deixou aqui, que vai receber a mãe dela agora pro almoço, está vindo de Cascavel. Então, agradecer do fundo do coração as nossas entrevistadas aqui de hoje, os participantes aqui, o professor Afonso também. Agradecimento especial para a Luciana e para o Márcio Barreto. Parabéns, Márcio, do fundo do coração. Quero te dar um abraço bastante apertado, que você é o nosso colaborador aí, um dos principais colaboradores do programa, hein? Muito obrigado. Tchau, gente. Até então. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.